Eu fazia o que queria, eu comprava, eu vendia, era dono da razão. Homem valente, destemido e sem temor, até hoje se comenta como este homem mudou. Pra quem não sabe, este homem era eu, um perdido, tão sofrido, que não conhecia Deus. Até que um dia, uma luz me apareceu, era o meu Senhor Jesus, me dizendo, tu és meu. Até que um dia, uma luz me apareceu, era o meu Senhor Jesus, me dizendo, tu és meu. Dias tristes eu passei, agora sei, não sou eu, mas Cristo é. Ele me toma em seus braços, faz de mim o que ele quer. Pra quem não sabe, este homem era eu, um perdido, tão sofrido, que não conhecia Deus. Até que um dia uma luz me apareceu, era o meu Senhor Jesus, me dizendo, tu és meu. Até que um dia uma luz me apareceu, era o meu Senhor Jesus, me dizendo, tu és meu.